Varela em Tapete Voador.

Knopf nicht nachts ist, serven die Ass und Sherry. Ich gib's gern noch nicht durch, was es denn ja verloren. Radioblog em janelaamarela.blogspot.com. Time outside, yeah. Fim. Há uma imagem de bilhete postal que me persegue no deambular pela margem do Sena. A chuva de folhas carmim a morrer em volteios acrobáticos, fustigadas pelo vento frio da soalheira tarde outonal, tem o charme das fotografias à venda nos bouquinistes. E, no entanto, a sensação de doce melancolia, o estranho prazer de sentir o vagaroso passar do tempo, são contaminados por uma alegria do vivido que nenhuma imagem consegue captar. E depois, ao contínuo cruzar das águas do rio pelos batomus espejados de turistas, o clique do disparar de dezenas de máquinas fotográficas em simultâneo, o brrrr do tráfego incessante na via Jorge Pompidou, o brrrr do arranque dos motores ao sinal verde, o constante pirorino das sirenes no ar, o rrr da multidão em compras natalícias, toda a combustão da cidade em movimento, os fumos calidoscópicos, o chiar dos travões, os silvos do caos em ameaça permanente, a garrafa que parte, o vagabundo que dorme, tanta coisa que o estético bucolismo do postal ilustrado deixa fora de campo. Olho uma vez mais a representação da cidade, as folhas mortas, e sou interrompido pelo meu filho, que acaba de descobrir mais uma homonímia. Père de pai e père de par. Agora, ando obcecado com os sons das palavras. Arranjou mesmo uma razoável coleção de homónimos que guarda feliz na memória. Arrête de espinha, e arrête de parar. Paris, de aposta, e Paris, a cidade. Coque, de casco, e coque, de galo. Marche, de degrau, e marche, de andar. Voile, de vela, e voile, de véu. Confirmo-lhe a descoberta, e face ao seu ar de triunfo, não consigo deixar de pensar como é bom o tempo que passa. Como é bom